Paz do Senhor! Um tempo na minha vida que eu tinha só um médico. Um dia fui a ele, contei o que estava sentindo e ele fez o diagnóstico e me contou o que eu tinha. Eu falei, doutor, e daí? Ele fez o prognóstico, mostrando a direção que aquela doença ia me levar se não curasse. Bom, aí eu conheci o médico dos médicos. Fui até ele, levei os meus sintomas de preocupação, ansiedade, frustração. Ele fez o diagnóstico. Ele disse, Hélio, isso é pecado. Eu disse, e daí, doutor? Ele falou, o prognóstico, que é a direção que ele te leva, é morte eterna. Fiquei assustado, pedi para ele me curar. Ele disse, tá bom, o sangue de Jesus te cura. Fui curado e fiquei tão alegre, nem sabia o que eu tinha. E ele fez o diagnóstico, é porque você tem o Espírito Santo. Eu falei, e daí, qual o prognóstico? Ele falou, se você mantiver, você vai morar no céu. E você, que médico você precisa consultar hoje? Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.